Bati um camal e... Claro, pode deixar morrer uma coisa que eu plantei já há uns anos, já, pode deixar pra trás, não, fica pra fazer. Apesar dos pesares, corro pra ver se anda, não pra saber quem manda ou comprar o que vi na propaganda. Sigo meu próprio rumo, me arrumo com minhas condições pro meu consumo, sem maiores ambições materiais. Quero minha paz, meu lugar, me livrar das correntes pra mente respirar. Coloco ordem no meu caos pessoal pra encontrar um sentido no qual possa me inspirar. Meu motivo pra acordar em qualquer horário, abrir os olhos pra enxergar o itinerário, me guiar mesmo quando embaçar a visão. Minha intuição diz que é temporário e que eu posso bem mais do que imagino. Quanto mais tento, mais tenho noção de que depende só de mim pra traçar meu destino, pra trilhar meu caminho com a vida na mão. Ter o domínio, mente e matéria, coisa séria, show de gente grande. Minha vez, minha verdade, minha versão, meu modus operandi. Domínio, mente e matéria, coisa séria, jogo de gente grande. Minha vez, minha verdade, minha versão, meu modus operandi. Prefiro os demônios que me conhecem, quanto mais me aborreço, mais crescem. Quanto mais me despeço, mais pedem pra eu ficar. A quem tente duvidar do que faço chover na rima, eu ando pela mente desses feito enzimas quando catalisa a oportunidade. Domínio do latim, controle de propriedade. Verdade seja dita, eu esperava mais da minha geração. Concedo a informação que falta aos mestres pra mudar de direção quando é preciso. Talento vejo um monte, falta um pouco de juízo. Faço dívidas maiores que o salário do seu pai. Totalmente iluminado, feito o filme da Lacai. Parti um Kamau e Rick, casa de pau a pique, com essência de mansão, à beira do precipício, fazendo meditação. Davi versus Golias, todo dia na indústria da adoração. Domínio, mente e matéria, coisa séria, jogo de gente grande. Minha vez, minha verdade, minha versão, meu modus operandi. Domínio, mente e matéria, coisa séria, jogo de gente grande. Minha vez, minha verdade, minha versão, meu modus operandi. Desde a época de épicos, a época de réplicas, fiéis autenticadas, de levada estilo e métrica. Não há mais ética no jogo, tô esperto com quem me queima e por quem eu ponho minha mão no fogo. Boatos querendo status de lenda, novatos querem contatos na agenda. Querem respeito imediato com frases de efeito imediato, mas não existe jeito imediato pra aprender. Nada de supletivo pra compreender qual o motivo que me tornou autodidata por necessidade, nessa ciência que me pede paciência pra manter a sanidade. Será que vale a pena essa dedicação? Será em vão se for pela metade? Tô pela verdade pra cumprir a função, pra seguir na missão com o microfone na mão. Ter o domínio, mente e matéria, coisa séria, jogo de gente grande. Minha vez, minha verdade, minha versão, meu modus operandi. Domínio, mente e matéria, coisa séria, jogo de gente grande. Minha vez, minha verdade, minha versão, meu modus operandi.